Mas esse parece bosta. Meu mestre está aqui, ele está a ensinar. A verdade pura, Deus do céu é quem vem mostrar. Meu mestre está aqui, ele está a ensinar. A verdade pura, Deus do céu é quem vem mostrar. Eu vou com ele, com amor no coração, agradecer o nosso mestre e ao padrinho Sebastião. Vamos, meus irmãos, com amor no coração, agradecer ao nosso mestre e ao padrinho Sebastião. São Irineu, bom professor, a doutrina replantou. Nós que aqui estamos, louvamos o professor. São Irineu, bom professor, a doutrina replantou. Nós que aqui estamos, louvamos o professor. Professor, filho de Deus, filho da Nossa Senhora, nossa mãe e protetora, sempre está ao nosso lado. Professor, filho de Deus, filho da Nossa Senhora, nossa mãe e protetora, sempre está ao nosso lado. Eu devo seguir o caminho de Jesus. É meu mestre, é divino, é ele quem me dá a luz. Eu devo seguir o caminho de Jesus. É meu mestre, é divino, é ele quem me dá a luz.